Graça e paz, irmãos e irmãs. É um motivo de muita gratidão poder compartilhar com vocês mais um dia e mais uma pequena porção da palavra do Senhor. Esse é o motivo pelo qual eu nasci e para o qual fui levantado. E dessa maneira tenho realizado o meu ministério, ministério que o Senhor me confiou. Aliás, já digo a você, sempre pergunte ao Senhor, ou pelo menos pergunte uma vez que seja definitiva, onde você tenha clareza, sabendo quem você é em Cristo Jesus. Uma nova criatura, pergunte ao Senhor, por qual motivo o Senhor me levantou? Para que o Senhor me levantou? Não posso deixar de mencionar, mais uma vez, John Wesley, quando ele perguntou ao Senhor acerca do motivo pelo qual ele tinha levantado o movimento. Naquele momento ainda não havia igreja, mas tinha levantado um pequeno movimento na universidade e começava a se espalhar, o movimento metodista. Então, o Senhor testificou no coração deles que eles foram levantados para reformar a nação, particularmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Ou seja, essa era a razão de ser desse movimento, e bem pode ser uma inspiração para a minha vida e para a sua, para nós perguntarmos: Senhor, qual é o motivo para o qual o Senhor nos levantou? Espero que essas meditações, ainda que breves, possam ajudá-lo nessa resposta. Hoje nós vamos compartilhar o capítulo 26 de Gênesis. E se você perdeu alguma mensagem, está começando a ouvir agora, o endereço do nosso blog, onde estão postadas todas essas mensagens, são cerca de 150 mensagens, desde abril que nós temos feito, é bloglogos7, tudo junto, bloglogos7, só ponha o numeral 7. Ponto blogspot.com. Bloglogos 7. Ponto blogspot.com. Última vez, bloglogos 7. Ponto blogspot.com. Lá você vai encontrar várias meditações e eu tenho certeza que elas vão contribuir para essa pergunta que você vai fazer ao Senhor e essa resposta que ele te mandará. Partamos então para o livro de Gênesis, no capítulo 26. Isaac na terra dos filisteus. Houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e orientou-o: não desças ao Egito. mas vá na terra que eu te indicar. Habita nesta terra, eu estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e a tua raça que darei todas essas terras e manterei o juramento que fiz a teu pai, Abraão. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu, eu lhe darei todas essas terras por tua posteridade, serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão me obedeceu, guardou as minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Isaque, portanto, se estabeleceu em Gerar. Quando os homens do lugar o questionaram sobre sua mulher, ele alegou: ela é minha irmã. Porquanto teve medo de revelar que era sua esposa, pois imaginou: os homens desse lugar podem me matar por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Isaque já estava morando em Gerar há muito tempo, quando Abimeleque, rei dos filisteus, olhando certa vez pela janela, viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então, Abimeleque mandou chamar Isaque e lhe indagou: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que era tua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então declarou Abimeleque: tem ideia do que nos fizeste? Qualquer homem poderia ter se deitado com tua mulher e teria trazido culpa sobre todos nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar nesse homem, na sua esposa, morrerá. Isaque semeou naquela terra, e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a crescer até que ficou riquíssimo e poderoso. Ele tinha muitos rebanhos de bois e ovelhas e numerosos servos. Por causa disso, os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado na época de seu pai Abraão, os filisteus os haviam entulhado e coberto de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: é melhor que deixes essa terra, pois te tornaste mais poderoso do que nós. Isaque partiu, pois, de lá e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu, e tornou a abrir os poços que se cavaram nos dias de seu pai Abraão, e que os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão, e lhe deu os mesmos nomes que seu pai lhe dera. Os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram lá um grande veio d'água. Todavia, os pastores de Gerar, discutindo com os pastores de Isaque, argumentando: a água é nossa. Por esse motivo, Isaque chamou esse poço de Ezeque, discussão, porquanto contenderam por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também, por causa de se desentenderem, e por isso chamou Sitna, inimizade. Isaque mudou-se dali e construiu um outro poço, e ninguém discutiu por causa desse. Deu-lhe, portanto, o nome de Reobote, lugar espaçoso, e acrescentou agora ao Senhor nos abriu um bom espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaac subiu para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e prometeu: Eu sou o Deus de teu pai Abraão. Nada tema, pois estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei tua posteridade em consideração a meu servo Abraão. Ali construiu um altar e invocou o nome de Yahvé, o Senhor. Ali ele armou sua tenda, e os servos de Isaac cavaram um outro poço. Naquela época, veio Abimeleque de Gerar ter com Isaac. Trouxe consigo Alzate, seu amigo pessoal, e Ficol, o comandante do seu exército. Diante do que Isaac lhes questionou: Por que vindes a mim? Já que me odiais e me expulsastes do vosso meio? Ao que eles responderam: Vimos com clareza que o Senhor está contigo, por isso combinamos, façamos um juramento entre nós. Queremos estabelecer um acordo contigo. Tu nos farás mal, não nos farás mal. Assim como em nada te fizemos mal. Ao contrário, sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que verdadeiramente o Senhor te tem abençoado. Então Isaac lhes preparou um banquete e eles comeram e beberam, levantando-se de madrugada. Fizeram um juramento mútuo, depois Isaac os despediu e eles o deixaram em paz. Ora, foi naquele dia que os servos de Isaac lhe trouxeram notícias do poço que cavaram, exclamando: Encontramos água! Isaac deu o nome de Sebá, juramento, ao poço. E por esse motivo, até hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba, ou Berseba. As mulheres hititas de Esaú. Quando Esaú completou 40 anos de idade, tomou como esposa Judite, filha de Beri, o Eteu, e Basemate, filha de Elom, também hitita. Essas jovens hititas tornaram-se uma grande amargura para Isaque e Rebeca. Irmãos, quando nós olhamos esse texto, nós vemos algumas semelhanças com a história de Abraão. O primeiro e mais importante, nós já, antes de apresentar as notas, é que houve uma aliança feita com Abraão, e essa aliança passou para Isaque. E nessa aliança há uma bênção da parte do Senhor e um compromisso da parte de Abraão e agora do seu filho Isaque em adorar ao Senhor, em não idolatrar, não ter outros deuses diante de si, pelo contrário, manter-se fiel à aliança com ele. Também temos uma outra semelhança que nós devemos tomar cuidado, porque Abraão cometeu esse erro de dizer que a sua esposa era irmã dele, embora fosse meio-irmã, mas ela era sua esposa. E agora Isaac comete o mesmo erro, um pequeno, mas de possível grande repercussão, um pequeno vacilo, mas com a possível repercussão grande caso os homens tivessem tomado a sua esposa. Ele repetiu a mesma atitude do seu pai, dizendo que Rebeca era sua irmã. Isso está lá no verso de número 7. Até que Abimeleque percebeu e disse a ele que isso traria maldição, porque qualquer homem poderia ter se deitado com Rebeca e isso geraria culpa sobre todos. E Abimeleque então adverte para que ninguém faça isso, não mexa com Isaque e nem com a sua esposa. Há uma terceira semelhança, que é a questão da grande fome, tão presente naquela região do Oriente Médio, porque nós sabemos quais eram as condições. Ali, praticamente 70% do território era desértico, um solo difícil para se plantar ou para se manter o rebanho. Era um lugar muito difícil. Só 30% é aproveitável no território que nós conhecemos de Israel, por exemplo. E essa é uma outra semelhança. Só hoje em dia, com a tecnologia, é que se consegue aproveitar bem mais e muito melhor aquele território. E uma quarta semelhança é a perseguição, a batalha espiritual, porque onde Abraão tinha aberto poços, os filisteus jogaram entulhos, de tal maneira que aquele poço não poderia mais ser utilizado, porque estava cheio de entulhos. E Isaque torna a abrir aqueles poços, mas eles vão lá e jogam entulho uma vez, e jogam entulho a segunda vez, e só na terceira vez, porque o número 3 representa a virada da história para o povo de Israel. Guarde isso. Número 3 representa a virada da história, a virada da sorte. Sorte não no sentido que nós conhecemos hoje, de sorte e azar, virada da situação, ou seja, uma situação de contenda, de inimizade, de discussão, se transforma depois no terceiro poço. Reobote acaba se tornando um lugar espaçoso, onde o Senhor abençoa Isaque e ele também prospera muito. Assim como seu pai prosperou, ele também prosperou. Alguns detalhes para que você conheça mais desse texto. Aqui no capítulo 26, nós temos algumas notas. A promessa de Deus de estar sempre presente na vida daqueles que nele confiam, sustentando e protegendo e livrando, é repetida diversas vezes ao longo das Sagradas Escrituras. Esse foi o juramento que Deus fez ao pai de Isaque e ao nosso pai espiritual, exemplo de fé da antiguidade, Abraão. O aparecimento de Deus a Isaque naquela mesma noite para relembrar e insistir nas bênçãos da aliança com Abraão, que eu mencionei como primeiro destaque mais importante, o Senhor se revela, se manifesta, aparece e lembra da aliança. Indica que Deus aceitara aquela ida a Gerar. Nesta conexão, aparece pela primeira vez a maneira de apresentação que se tornará familiar nos casos de auto-revelação do Senhor. Eu sou o Deus de Abraão. É a primeira vez na Bíblia que aparece essa forma de auto-apresentação. Eu sou. Lembrem lá de Moisés, que vai vir lá na frente, quando Moisés pergunta, quando perguntarem o seu nome, o que eu direi? E aí o Senhor diz para ele: diga para eles que o eu sou é quem te enviou. E aqui aparece então: eu sou o Deus de Abraão. Um outro destaque é que Isaac e Rebeca sabiam que a razão por que Abraão esteve tão preocupado e temeroso que o filho se casasse com uma mulher pagã tinha a ver com o fato de que era praticamente geral a ignorância em relação ao verdadeiro e soberano Deus, Elohim. O ser humano sempre foi fértil em criar ídolos e deuses para cultuar até hoje, e um incontável número de crenças e religiões enganosas, idólatras, campeava por toda a parte, a exemplo do que ocorre, como disse hoje, em todo o mundo. Isaac e Rebeca decidiram não permitir que Jacó, nós vamos ver na sequência, cometesse o mesmo erro de casar-se com mulheres heteias ou cananeias, como fez Esaú no final do capítulo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. E por essas notas que nós verificamos. Façamos então, nesta hora, a aplicação para as nossas vidas. Tenho como proposição o Poço Reobote. O Poço Reobote foi batizado com esse nome, Reobote. Tendo ocorrido fome na terra, Isaac foi conversar com Abimeleque, rei dos filisteus. Então o Senhor o orientou para que não fosse ao Egito. Em toda a Bíblia, Egito será lembrado como lugar aonde os filhos de Deus vão à busca de provisão, um esconderijo ou um lugar onde são tornados escravos e devem ser libertos. Aqui faço um parêntese para dizer a você: isso diz respeito ao histórico bíblico. Não significa que hoje os habitantes do Egito, não possam desfrutar das mesmas bênçãos de Yahvé que nós estamos desfrutando. Mas naquele momento, por todo o histórico relatado no Pentateuco e ao longo da Bíblia, Egito fica lembrado, sempre é lembrado como lugar onde os filhos de Deus vão à busca de provisão, porque faltava comida, é o caso de José, esconderijo. Foi o caso de Jesus, ou o lugar onde se tornaram escravos depois de terem ido e se saciado no período de José, foram escravizados durante 430 anos e depois foram libertos. Então, o Egito tem esse significado bíblico, mas hoje em dia nós esperamos que cada cidadão ali possa experimentar da íntima comunhão com o Deus Criador do céu e da terra. Nesse caso, Deus renova a aliança firmada com Abraão, como mencionei. Deus renovou a aliança firmada com Abraão, prometendo a Isaque multiplicar a descendência, conceder a terra prometida e abençoar todas as nações da terra através dos seus descendentes. Guarde esse tripé da aliança de Abraão e Isaque e depois Jacó. Multiplicação da descendência, concessão da terra prometida e a grande comissão de abençoar todas as nações da terra. Esse foi o pacto desde os patriarcas e que Jesus cumpriu definitivamente, e a partir de Jesus, então, essa bênção vai para toda a terra, para todo o planeta. Jesus, o Senhor, é o Rei e deve ser adorado por todas as nações da terra. Continuando no texto, o Senhor disse a Isaque que seu pai obedeceu a sua palavra. Esse é um critério, irmãos, da aliança. Obedecer a sua palavra. Agora, como obedecer a palavra, se você não conhece a palavra? Então é preciso conhecer a palavra e obedecer a palavra. E Abraão também guardou as orientações, os preceitos, os estatutos e as leis do Senhor. Precisamos conhecer e observar. Isaque é orientado a seguir o exemplo de Abraão, e mesmo permanecendo onde estava, seria grandemente abençoado. Rebeca era bonita, era bela, e Isaque, com medo dos homens filisteus, cometeu o mesmo erro do seu pai. Precisamos tomar cuidado para não incorrer nos mesmos erros que os nossos pais cometeram. Temos que levar dos nossos pais sempre os bons exemplos, os erros não. Isaque, dizendo que a sua esposa era sua irmã, repetiu o que Abraão fez no passado, como eu mencionei para vocês agora há pouco. Ele disse que a sua esposa era sua irmã. O engano foi desmascarado, Isaque pôde permanecer na terra sem que ninguém molestasse a sua esposa. Naquele momento de fome na terra, Isaque plantou e colheu a 100 por 1, por causa da bênção do Senhor. Ele enriqueceu muito, possuindo muitos servos e muitos animais. Mais uma confirmação do que tenho dito, muitas vezes a vocês. Não há nenhum motivo para você entender que Deus é contra a bênção dele. Deus é quem o abençoou 100 vezes por 1. Ou seja, multiplicou a sua riqueza 100 vezes. Isso é bênção do Senhor. Então, esse aspecto da prosperidade deve ser bem compreendido. Deus pode nos abençoar a 100 por 1, ao ponto de ficarmos até riquíssimos. Enriqueceu muito, possuindo muitos servos e muitos animais. Não tenha vergonha, de modo algum, porque se espalhou pela igreja uma ideia de que é impossível entrar no reino. Jesus não disse que era impossível. Jesus disse que é muito difícil, mas por causa do apego. Ora, e aquele que se apega às coisas materiais também pode se apegar a uma pessoa, pode se apegar ao esporte, pode se apegar a outras coisas. E isso se torna a sua riqueza, o seu ídolo, o seu Deus. Mas não há uma restrição específica em si mesma para a questão da riqueza, tanto que Deus abençoou, eu tenho dito muito dos seus servos, eu mencionei Abraão, agora menciono Isaac. Isaac se tornou muito rico, vou repetir, Isaac se tornou muito rico, possuindo muitos servos e muitos animais. Isso despertou a inveja dos filisteus, que jogaram entulhos nos seus poços, a fim de que não tivesse mais água e fosse embora. Abimeleque chegou a expulsá-lo, dizendo que Isaque era mais próspero, perdão, do que os filisteus. Então Isaque mudou-se para o vale de Gerar e tornou a abrir os poços que Abraão tinha cavado, mantendo os nomes que o seu pai havia colocado em consagração ao Senhor. Aqui ele fez bem, usou o exemplo do seu pai, o bom exemplo, e seguiu, ou seja, a aliança com Deus. Volto a repetir, temos que seguir dos nossos pais os bons exemplos. Eles não são perfeitos, então os maus exemplos nós temos que pedir a Deus para que sejam transformados, eles sejam santificados, se estiverem vivos, e se já faleceram, nós aprendemos as coisas boas que eles nos ensinaram. As coisas ruins, nós não vamos incorrer nos mesmos erros. Os servos de Isaque cavaram e novamente acharam água. Então os moradores de Gerar contenderam com ele e disseram que eram proprietários da água. Os servos de Isaque cavaram outro poço e os homens do lugar contenderam novamente, segunda vez. Partiram mais uma vez e cavaram outro poço, terceiro. E porque não houve contenda nesse caso, chamaram o poço de Reobote, dizendo: porque agora o Senhor nos deu lugar e prosperidade, dizendo: porque agora o Senhor nos deu lugar espaçoso e prosperidade, nos deu bênção, nos deu shalom, paz, alegria, felicidade, prosperidade. O Senhor apareceu para Isaque na mesma noite, prometendo abençoá-lo e a multiplicar a sua descendência. Isaque ergueu um altar, buscou a presença do Senhor e armou nesse lugar sua tenda. Depois de ter expulsado a Isaque, Abimeleque, rei dos filisteus, e seu comandante Ficol foram procurá-lo, reconhecendo que Deus era com o filho de Abraão, era com Isaque. Pediram para fazer aliança, porque tinham medo de sofrer algum mal. Isaque fez um banquete para eles, ou seja, não pagou o mal com o mal, mas pagou o mal com o bem. O mal que lhe fizeram, ele não retribuiu com outro mal, mas retribuiu o mal com o bem. Ele fez um banquete para eles e os despediu em paz. Nesse mesmo dia, os servos de Isaque o avisaram que no último poço aberto foi encontrado água. O poço foi chamado de Seba e a cidade de Berseba. Quanto a Esaú, finalizando o capítulo, filho de Isaque e Rebeca, casou-se com as mulheres que não agradaram ao Senhor. E isso foi terrível para a família. O texto fala que Deus cumpre a promessa da sua bênção, mesmo em tempo de fome na terra. Mais uma vez é trabalhada a questão do jugo desigual. Não é bom que você se case com alguém que é idólatra, com alguém que não é da fé, porque isso vai aumentar mais a dificuldade, além dos desafios inerentes ao próprio casamento. Não é bom. Agora, se você já se casou, Ore ao Senhor para que o seu cônjuge se converta. O texto fala que Deus cumpre a sua promessa de bênção, mesmo em tempo de fome na terra, o Senhor nos guarda de modo especial. O Senhor fez a semeadura de Isaac prosperar mais do que a de qualquer homem na terra onde ele estava. Deus o abençoou, Deus o enriqueceu, Deus enriqueceu Isaac ao ponto de gerar inveja nos filisteus. Por mais que eles tivessem jogado entulho nos poços de Isaac, no primeiro poço, no segundo poço, o Senhor continuou fazendo com que seu filho abrisse novos poços e sempre com água em abundância. Porque é isso que Deus faz. Por mais que o inimigo tente se levantar contra nós e atrapalhe, tente atrapalhar uma vez ou a segunda vez, na terceira vez em diante, ele não atrapalhará mais, porque o terceiro dia é o dia da virada da história. O terceiro dia é o dia da festa de Purim no livro de Esther. O terceiro dia é o dia fundamentalmente marcado pela ressurreição de Jesus, que ao terceiro dia nos deu água em abundância para esta vida e eternamente, ao ponto dos inimigos terem que reconhecer, perdão, as bênçãos de Deus, terem que se dobrar diante das bênçãos de Deus, terem que reconhecer que Deus é o Senhor. Os inimigos de Isaac viram isso e foram reconhecer as bênçãos do Senhor sobre Isaac e aí pediram aliança. Isaac era um homem de paz e, apesar do mal que sofreu por causa dos invejosos, decidiu ainda sofreu por causa dos invejosos e decidiu ainda oferecer um banquete para eles. Para Isaac, a bênção do Senhor era a sua maior vingança. Irmãos, a nossa maior vingança contra aqueles que nos fazem mal é que eles se convertam. Essa é a nossa maior vingança, é que eles reconheçam que o nosso Deus é o Senhor, que Ele está conosco. Nossa vingança não é fazer o mal. Nossa vingança é que eles reconheçam que o nosso Deus é tremendo, é maravilhoso. Onde nós abrimos poços, ele nos abençoa. Para Isaac, a bênção do Senhor era a sua maior vingança e é também a nossa maior vingança. Se alguém está te perseguindo, onde estiver te perseguindo, na sua rua, onde você mora, no seu colégio. Agora estamos à distância, mas quando voltarmos ao colégio, se as pessoas te perseguem, zombam de você, no seu trabalho, se há uma perseguição contra a tua vida, eu quero te dizer que a bênção do Senhor é sobre ti e os teus poços não pararão de verter água e água viva. Rios de água viva fluirão do seu interior. Para Isaac, a bênção do Senhor era a sua maior alegria e também a sua vingança. Os filisteus jogaram entulho 3 vezes, em vários poços, até que Isaac cavou um poço com água abundante e não houve contenda. Reobote. Bênção e paz e prosperidade para todos vocês. Eu quero repetir essa palavra e finalizar com ela. Eu declaro sobre a sua vida Reobote. Eu declaro sobre a sua vida Reobote. Se estão perseguindo você, tentam jogar entulhos no seu poço, se discutem contra você, Esse poço se chama Ezeque. Se as pessoas se desentendem com você, elas causam contenda por nada contra você, você nem entende o porquê elas estão causando contenda. O nome é Sitna. E esse Sitna é da mesma raiz no hebraico de Satanás, inimizade. Mas eu quero declarar que se eles tentam discutir ou desentender, se eles tentam jogar entulhos, se eles jogam entulhos no Ezeque ou em Sitna, sabe o que vem depois no verso 22? Deu-lhe, portanto, o nome de Reobote, o lugar espaçoso, e acrescentou agora o Senhor, acrescentou agora o Senhor, e nos abriu um bom espaço, e prosperaremos na terra. Nós mudamos de lugar, e para onde nós vamos, o Senhor abre um novo poço, e ninguém discute por causa dele. Por quê? Porque o nome desse poço é Reobote. Esse Reobote aponta para a ressurreição, para o caminho do Senhor, para a bênção eterna do Senhor, para a vida plena aqui nessa vida ainda para você. Agora o Senhor me abençoou. Agora o Senhor me abriu um bom espaço. Agora o Senhor me fez prosperar. Agora o Senhor me deu paz. Isso se chama Reobote. Reobote, Reobote, eu profetizo sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, um poço Reobote. Versículo 22 de Gênesis, capítulo 26. Eu declaro sobre a sua vida um poço Reobote, e a partir dele outros poços virão também e vão fluir água viva, porque o Senhor é contigo. Eu repreendo toda arma lançada contra a sua vida, todo entulho jogado na sua vida, todo entulho do Ezeque, todo entulho de Sitna, todo entulho do mal eu repreendo em nome de Jesus. Todo entulho que tenta fazer com que você não tenha mais água abundante, eu repreendo em nome de Jesus e declaro que a partir desse dia, guarde esse dia na sua agenda. Eu estou liberando sobre você uma palavra de fé. A partir desse dia haverá sobre a sua vida um poço chamado Reobote. Esse poço é o poço da água viva, é o poço da bênção, é o poço da felicidade, é o poço da prosperidade espiritual, emocional e material. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, seja sobre ti, sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus. O amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o fogo, a unção do Espírito Santo, seja sobre todos, e sobre todos permaneça, todos os que creem, hoje e eternamente. Aleluia. Amém. Eu concluo com uma mensagem de graça e paz do meu querido primo, irmão em Cristo, amigo e padrinho de casamento, Wilsinho. Ele nos manda um bom dia na graça, na paz do Senhor, irmão amado, querido mesmo, e toda a sua casa. E também do Everson. Quantas vezes ele diz: pedimos ao Senhor alguma coisa? E quantas vezes ele nos ouviu com carinho? Ele nos ama e tem prazer em atender a tudo aquilo que nos serve de bênção, Reobote, e edificação, Reobote. Mesmo quando a sua resposta seja um não, pode ser no primeiro poço que Deus permita um entulho, para o nosso amadurecimento. No segundo, ele pode permitir o ataque, até para o inimigo achar que vai se levantar, mas ele se levanta para cair. Nós podemos ter a certeza de que é a melhor resposta. Deus é a melhor resposta e Deus tem a melhor resposta para as nossas necessidades, e a resposta dele é Reobote, sejam elas espirituais ou materiais. O Senhor nos ama e nos quer bem. Ele nos deseja um bom dia e que seja mesmo um dia debaixo da bênção do Poço Reobote. E seja um dia muito pleno para todas as nossas vidas, em Cristo Jesus. Amém, amém e amém.